Já fiz e farei tudo que eu puder pra te amar até quando Deus quiser. Também não esqueço as vezes que você me perdoou. Se você tá comigo, eu tô contigo e sempre vou dar tudo de mim. Vale a pena estar contigo até a última cena. Que a nossa história nunca seja um dia só saudades, lembranças. Eu queria te amar, te amar pra me ser. Ótimo estar contigo todo dia, poder te ver feliz pra sempre, fazer valer a pena o amor da gente. Fala meu parceiro Guimê Santos de Feira de Santana. Bora Railan, bora Capitão, bora meu jogador Cleiton Xavier, bora Gimarinho, Felipe Silva, bora Mancoelho, toca menino. Por amor já fiz e farei tudo que eu puder pra te amar até quando Deus quiser. Também não esqueço as vezes que você me perdoou. Se você tá comigo, eu tô contigo e sempre vou dar tudo de mim que vale a pena estar contigo até a última cena. E a nossa história nunca seja um dia só saudades, lembranças. Eu queria te amar, te amar pra me seria. Ótimo estar contigo todo dia, poder te ver feliz pra sempre, fazer valer a pena o amor da gente. Te amar.